ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. 11:18 aqui na Pássaro da Ilha FM, programa Expresso. Vamos até as 14 horas de hoje, com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. No programa de hoje eu vou conversar aqui com o pessoal do Colégio Objetivo de Guaxupé, falando sobre a Feira do Conhecimento, né, que vai estar acontecendo lá no colégio. Vou conversar também com João Batista Miguel, Joãozinho Campestre, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, com Igor Reis, pastor Igor Reis, da Igreja Evangélica Quadrangular Apocalipse, falando sobre a Marcha para Jesus, que acontece no próximo sábado, dia 16 de setembro, em Guaranésia. Para começar esse programa, eu recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação, doutor Silvio Dias. Como é que vai, doutor? Seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo o senhor aqui, viu? Prazer é todo meu. Que susto, hein? É, realmente. O senhor resolveu dar um susto na gente, né? Eu não resolvi nada. O susto aconteceu. Aconteceu naturalmente. Inesperado, né? Inesperado. Mas o que aconteceu, doutor? Pode falar tranquilo, né? Tá. O que aconteceu? Eu tive um acidente vascular cerebral, popularmente chamado por derrame. Tudo perguntaram, mas ele é médico, mas médico também fica doente. Tive um acidente vascular cerebral, tive convulsão, tive uma parada cardiorrespiratória. Para nós médicos, em termos médicos, parada cardiorrespiratória é sinônimo de morte. Sim. É um diagnóstico clínico e que tem que ter uma atitude rápida, intempestiva e certa para que se consiga resgatar o paciente. E por minha sorte ou por milagre de Deus, vamos dizer assim, que o povo nosso rezou demais para mim e eu fico muito grato a isso e vou fazer um agradecimento aqui. Fui socorrido imediatamente, sem vários procedimentos, fui entubado para ser ventilado, fui para a UTI aqui de Guaxupé, foram feitos exames, depois me transferiram para Ribeirão Preto, no Hospital São Lucas, e na realidade eu tive um acidente vascular cerebral isquêmico, quer dizer, falta sangue no pedaço do cérebro, depois por lesões cerebrais locais, houve um sangramento, esse acidente vascular se transformou em hemorrágico. Foi um processo localizado que não necessitou cirurgia, o tratamento foi clínico só. Bom. Eu tive um restabelecimento de 100%. Hoje não sinto nada, como se eu não tivesse tido nada. É, que você estava falando aqui fora do ar, né? É. Tá tranquilão, normal. Bem, graças a Deus e graças às orações do nosso povo de Guaranésia, a quem eu sou muito grato. Acho que eu já posso. Antes da gente falar até dessas orações, de como o senhor é querido, o senhor só se lembra do momento lá no hospital, depois do apagão e já acordou lá em Ribeirão Preto? Na realidade, eu não lembro de nada. Nada. Eu estava trabalhando. É. Ajudei duas cirurgias, ia fazer uma terceira, eu estava lá sentado, esperando, já não me lembro desse passo, da segunda cirurgia eu já não lembro, porque quando você tem um problema desses, tem uma perda de memória recente, anterior, né? Eu já não vi, ajudei a doutora Ieda a fazer uma cirurgia e não me lembro de nada. A primeira cirurgia eu me lembro, que eu ajudei a doutora Sônia e isso está registrado na minha cabeça. Eu passei mal lá, não me lembro de nada. Eu me lembro quando eu acordei em Ribeirão Preto, 8 dias depois. Aí contaram. O que eu tô fazendo aqui? Eu não lembro nada. E foi desse jeito. Graças a Deus eu estava no lugar certo, na hora certa. Se eu tivesse mesmo dentro do hospital em outra localidade, por exemplo, eu faço plantão de UTI e de obstetrícia. Quando não tem movimento, eu fico no quarto, ou vendo televisão, ou estudando alguma coisa, sempre sozinho. Sozinho. Se acontecesse isso sozinho, que não teve barulho, não teve nada, não teve movimentação, E o socorro tem que ser imediato, é coisa de minuto. Num minuto você perde uma vida. Eu ia morrer. Se eu estivesse em casa dormindo, eu ia morrer. Se eu estivesse atendendo no consultório, eu ia morrer. Foi imediato, né? Morre sem saber. A gente brincou aqui antes, né? Foi de imediato, né? O que salvou a vida do senhor, então, foi isso. Foi o fato de estar no lugar certo e ser atendido rapidamente. Porque estava no lugar certo, porque tinha profissionais competentes para executar o ato de salvamento, né? E quando acordou lá em Ribeirão Preto, doutor Silvio, o que foi a primeira coisa que falaram pro senhor? Contaram toda a história? Contaram, a gente fica agitado, você acorda agitado, né? Querendo levantar, querendo ir embora, xingando, brigando. Como acontece? Mas eu sou médico. Mas foi um grande susto, né? E nesse período é impressionante, eu não sei se o senhor essa noção de quantas pessoas gostam do senhor, admiram o senhor. A gente tem uns grupos de WhatsApp do programa Expresso, era de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. E doutor Silvio Dias, tem notícia do doutor Silvio Dias. Impressionante isso, né? Como as pessoas gostam do senhor. Eu tô aqui em Guaraneza faz muito tempo, né? Eu sou médico aqui, já tratei de muita gente. Então, isso. Não é só isso, não, doutor Silvio Dias. É muito mais que isso, né? Tem muita gente que tá em Guaraneza há muito tempo e não tem o mesmo carinho que o senhor. Eu fiquei impressionado, realmente, tanto que as pessoas admiram o senhor e trata o senhor de uma forma carinhosa, como se fosse alguém da família mesmo, né? Porque médico antigamente está certo que era um médico da família, mas tem muitos médicos antigos aí que a gente não tem esse relacionamento, né? Doutor Cláudio, é para agradecer ao povo guaranesiano, seja aqui da nossa cidade, da Prata, da zona rural, todos, e até em Guaxupé eu fui bem. Levantei a preocupação de muitas pessoas. Sim, o pessoal ligava aqui na rádio de Guaxupé perguntando. E eu estou aqui justamente para agradecer a solidariedade do nosso povo, as orações, o empenho, o carinho, porque tudo isso contribuiu para a minha recuperação. Isso ajudou a minha família a suportar, porque é um baque, né? O sujeito tá normal, tá bom, eu tava trabalhando. Eu tinha ajudado duas cirurgias, estava lá esperando para fazer a terceira. E caí. Não sei o que aconteceu, eu sei porque me informaram depois. Falaram depois. Mas eu não vi nada. E fui socorrido rapidamente, além do meu povo de Guaranésia, eu tenho que agradecer a atuação rápida e objetiva e eficiente do doutor Aulício Henrique Páscoa Murta e sua esposa, doutora Renata Adelaide Murta, que foram os colegas que me socorreram de imediato. Depois de uns minutos estava todo mundo, a Santa Casa inteira estava lá dentro do centro cirúrgico, ajudando, dando palpite e conduzindo então o caso, né? Mas realmente eu só estou aqui porque eu tive o problema dentro do centro cirúrgico. Senão não daria tempo. Eu poderia até estar aqui, mas com sequelas que são horríveis, as sequelas do acidente vascular cerebral. Não tem nada. Nem física, não tem déficit muscular, motor, nada, e nem mental e cognitivo, de entendimento, porque eu estou com a cabeça perfeita. Como médico, como é que o senhor avalia o estado do senhor? É um milagre mesmo? O fato de eu estar lá dentro do centro cirúrgico é uma dádiva de Deus, porque se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu não estaria aqui. Porque foi um quadro muito agudo, eu tive uma convulsão e tive uma parada cardiorrespiratória. Eu já estava dizendo para você que é bom que nosso povo saiba disso. Parada respiratória, do ponto de vista médico, é sinônimo de morte. Sim. O trabalho que foi feito, o resgate, a ressuscitação, é que foi eficiente e eu estou aqui. Na realidade, eu morri e voltou. E revivi. Né? Então, é um milagre eu estar lá trabalhando, mas eu estar lá dentro do centro cirúrgico, em qualquer outro canto do hospital, ou na minha casa, ou no consultório, eu teria morrido. Não daria tempo de eu ser ressuscitado. passado por isso, a recuperação também, é um milagre? Tão rápido assim? É, porque eu fiquei bom muito rápido. É. Eu acho que o carinho do nosso povo, a solidariedade, as orações, o empenho, a preocupação, tudo isso é energia positiva que ajudou a gente a recuperar rapidamente. Eu fiquei na UTI 8, 9 dias. Fiquei mais 3 dias no hospital, vim embora para casa. Bom, só meio fraco. Estou fazendo fisioterapia, agora estou bem. Não tem déficit nenhum. Recuperado. Então, meu povo de Guaranésia, meu muito obrigado pela dedicação de vocês. Silvio Dias, tem muitas mensagens chegando aqui, como já era de esperar, né? Vou começar a ler algumas aqui. Antônio Cláudio, Deus abençoe aí o doutor Silvio Dias, manda um abraço para ele. Sou Elisângela, filha do Palito. Rezamos muito para ele ficar bom. Filhada. Parabéns, doutor Silvio. Doutor Silvio Dias é que a gente, quando é bom, os anjos da nossa vida sempre trabalham a nosso favor. Parabéns pela sua vitória. Graças a Deus, doutor, Nossa Senhora olhou por você, fiquei chorando, rezando por você. Te devo muito, salvou a vida do meu filho e do meu marido, Silvio. Silvio e Silvia, acho que é Silvia, tá mandando um abraço aqui. Quem mais aqui? Luana Sá também tá mandando um abraço. Tem mais gente mandando recados aqui. Ana Maria, abraço, doutor Silvio, adoramos você. Pessoa aqui que está identificado como Vida. Antônio Cláudio, manda um abraço para esse ser humano incrível, doutor Silvio, que tanto admiro e rezei muito para que ele melhorasse. Fala que é a Cida Professora. Cida Professora, mandando um abraço. Bruno Santos também está mandando um abraço aqui. Maventavelli também está mandando um abraço. Deixa eu ver. Ângela Vilas Boas, Silvio Dias, um abraço muito grande para você. Tá vendo, Silvio Dias, como as pessoas gostam do senhor. Ana Maria, abraço pro doutor Silvio. Pessoal todo mandando abraços aqui, parabenizando o senhor. Silvio Dias é um paciente tranquilo, calmo? É um paciente meio exagerado, estressado, doutor Silvio? Vocês têm como que é que tá pra, Marlene com o doutor? Tem que cantar pra Marlene. Já tá no meu pé. Não, mas eu sou tranquilo. Tranquilo? Não dá muito trabalho, não? Não, dei trabalho quando eu tava no hospital. É. E a gente fica meio agitado, né? Mas agora, em casa, tô bem, tô tranquilo. E como é que tá a volta, doutor Silvio? Já voltou a trabalhar? Vai voltar ainda? Como é que tá isso? Eu tô começando aos poucos, né? Eu já comecei lá em Guaxupé, já dei um plantão de UTI, que é onde eu mais gosto de ficar. Hoje eu fico mais umas 6 horas da tarde, vou devagarzinho. Segunda-feira eu começo aqui em Guaranésia. Aos pouquinhos vai. Plantão, sempre no plantão. Eu vou começar a atender também consultório, mas devagar. Sem atropelos. O consultório você estava atendendo mais em Guaxupé, não é? Não, mais aqui. Mais aqui? Ultimamente estava atendendo mais aqui. Vai continuar aqui então? Eu ficava mais no hospital em Guaxupé, né? Mas consultório mais aqui. Mais em Guaranésia, então, que o senhor vai estar atendendo. Eu vou até fechar meu consultório em Guaxupé, porque eu vou diminuir meu movimento, vou ficar mais. Vai dar uma diminuída aqui no ritmo, doutor? É um sinal, né? Não sou velho, não. Tem 60, quase 67. Também não sou criança, né? Tem que cuidar, né? Silvio Dias, eu, Elaine, do centro de Guaranés, desejo toda a sorte do mundo, que Deus continue abençoando o senhor. Um abraço meu, da minha mãe Olga, da fazenda Ipiranga. Um abraço pro doutor Silvio Dias, que Deus proteja muito ele, adoro muito ele, que Deus dê muita saúde. Sou a Cida, do Parque do Trevo, mandando também esse alô aqui pro senhor, doutor Silvio. Tem muita gente mandando recados aqui, daqui a pouquinho eu vou passar o nome de mais pessoas que estão mandando esse recado. Então, doutor Silvio, volta a atender amanhã já em Guaranésia? Segunda, né? Segunda-feira já volta a atender aqui em Guaranésia. Na Câmara o senhor já voltou, né? Terça-feira tá vindo. Voltei terça, Terça-feira eu já vi. Agora já começo normal na Câmara. Já volta ativa na Câmara. Eu vou fazer um intervalinho comercial, depois a gente continua nesse bate-papo aqui com o doutor Silvio Dias. Vamos falar bastante sobre, já que Guaranésia está vivendo aí esse mês de setembro, 116 anos de Guaranésia, vamos contar um pouquinho a história do doutor Silvio aqui no programa Alô, Bom Dia, ou melhor, no programa Expresso, né? Tanto programa que a gente vai apresentando. Vamos lá. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, recebendo por aqui o doutor Silvio Dias, médico, vereador aqui em Guaranésia, ex-prefeito da nossa cidade, Narciso Ferreira, seu companheiro de câmara lá. Tá mandando os parabéns aqui, viu, doutor Silvio? Mandando um abraço pro senhor. E diz que Jesus ama o doutor Silvio, tá dizendo aqui o Narciso. Um abraço, Narciso. Magda Nogueira também, tá mandando um abraço pro senhor. A Ana Paula, filha da dona Vita da Santa Casa, está muito feliz pela sua recuperação. Está dizendo aqui que além do parto da mãe dela, o senhor também salvou a vida dela, Ana Paula. Marisa Cabreira, o João, o Fernando, a Isabela, todos mandando um grande abraço, muito carinhoso para o senhor. A Tereza Rosa também está te mandando um abraço, dizendo aqui que continua pensando e orando pelo senhor, rezando sempre pelo senhor lá. Bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Cláudio, meu esposo Antônio, passou com ele numa quinta-feira para ele avaliar a cirurgia da vesícula. Ia fazer na semana da frente, mas aconteceu isso com ele na sexta-feira, mas já foi feita pela doutora Ieda, que também atendeu ele muito bem. Para o doutor Silvio, desejo tudo de bom, que a vida lhe ofereça palavras de muita fé. Ele merece. Silvia está mandando esse abraço. Edivane, bom dia Antônio Cláudio, quero agradecer ao doutor Silvio pelo carinho e cuidado na qual ele teve com a minha mãe, Maria do Carmo, durante e após uma cirurgia. Ficamos tristes ao saber do acontecido, rezamos pela sua recuperação e graças a Deus está aí. Obrigado, doutor Silvio, está dizendo aqui a Edivane, diga os pés. Bom dia Antônio Cláudio, aqui é a Lia Tomás e o Jorge, abraço aí pro doutor Silvio, estamos muito felizes com a sua volta. Geraldinho da Prata, conhece o Geraldinho da Prata? Claro. Antônio Cláudio, um abraço aí para o doutor Silvio, a região inteira está muito feliz com o retorno dele. Não só o nosso município de Guaranésia, município de Guaxupé, muita gente também perguntava aí sobre o doutor Silvio. Eliana, Antônio Cláudio, manda um abraço pro doutor Silvio, orei muito por ele. Estava esperando ele fazer minha cirurgia de tireoide. Vai voltar em breve, né, doutor Silvio? Eliana, em breve ele já vai estar de volta. Um grande abraço aí da Rita de Cássia Maciel, continuo orando por ele. Simone, doutor Silvio Dias, é com grande alegria que estou ouvindo o senhor, que Deus continue abençoando o senhor com muita saúde, um forte abraço. Simone e Betinho, tá mandando esse alô aqui. Antônio Cláudio, Cláudio Donizete, manda um abraço pro doutor Silvio, é o Claudinho. Quem mais tá mandando abraços aqui? Jaci também, Elizabeth, estão mandando um abraço pro senhor também, viu? João Vitor também tá mandando um abraço, muita gente mandando abraços, mandando recados aqui pro doutor Silvio Dias. Quanto tempo já de medicina, doutor Silvio? Aqui em Guaranésia eu cheguei em 77, mas me formei em 74. 47 anos já. Mudou muito, né, doutor Silvio? Mudou. O que que mudou, principalmente? O relacionamento, a tecnologia? A tecnologia, os recursos, mudou muito e mudou para melhor. Apesar de não tá bom, de o povo reclamar e reclama com toda a razão, tem muito por melhorar ainda, mas no início era tudo muito mais difícil. Pra você ter uma ideia, não tinha para onde encaminhar doente. Ou a gente resolvia, ou morria. Mas é por essa questão que fez com que aqueles, a gente, não sei, talvez seja até uma impressão enganosa que a gente tem, fez os grandes médicos do passado, porque não tinha solução, tinha que resolver ali. Não, acho que o que faz um médico ser bom ou não ser bom é ter afinco, estudar. É uma profissão, como toda profissão hoje, quem não lê, quem não se atualizar, fica defasado. Na medicina é a mesma coisa, né? E até mais, porque está lidando com vidas, é uma coisa mais complicada, né? É claro que tem dom, porque medicina é ciência e arte. Medicina não é só uma ciência. Tem que saber ouvir, tem que saber interpretar, tem que ter paciência, tem que esperar enquanto for preciso esperar e agir na hora que tiver que agir. Então são várias situações que fazem da profissão uma profissão diferenciada. E quando a gente falha, você perde um paciente, né? Não é diferente do engenheiro, do mecânico, que você perde material. Em medicina, você lida com vida. Então, é muito mais... A perda é muito mais dramática. Sim. E a gente não é que tem que acostumar com isso, não. Tem que conviver com isso e não parar de se atualizar, de estudar e de saber atender. Isso é o mais difícil, né? Aprender a conviver difícil. Com isso, né, doutor Silvio? É o mais difícil. É. Quando eu fazia colégio em Ribeirão Preto, um colégio estadual, nós fomos entrevistar um médico por orientação da escola, né? Trabalho de escola. Era um senhor famoso lá em Ribeirão Preto, mas já bem idoso, de quase 90 anos. E ele me disse uma coisa que ficou gravada e depois eu vi que ele tinha razão. A medicina é igual o álcool para o alcoólatra e para o que não é alcoólatra. O alcoólatra vai tomando aos pouquinhos e vai morrendo aos pouquinhos, mas vai se adaptando. Esse é o médico. A família. O sujeito morre de uma vez. Então o golpe, é maior. A perda, né, a dramatização da perda é mais intensa. Mas o médico morre primeiro. É isso mesmo. Regina do Coab está mandando aqui um abraço para ele. Que Deus abençoe. Diz que o senhor salvou o filho dela, né, há 33 anos atrás. Regina do Coab 3. Nezinha e Vitor Papagaio está parabenizando, disse que rezou muito pelo senhor, que está muito, muito feliz. Bom. Senhor Luiz, motorista da ambulância, grande senhor Luiz, está parabenizando o senhor. Legal. Disse que o senhor já salvou a vida dele duas vezes. O senhor Luiz aqui está igual um gato, 7 vidas, né, senhor Luiz? Um abraço. Que o doutor Silvio volte com força total, está mandando um abraço aqui para o senhor também, viu? Vamos lá, mais mensagens aqui chegando. Orei todos os dias pela sua recuperação, Silvio Dias. É o Zé Fernandes. Grande abraço, doutor Silvio. Deus seja louvado por sua vida. Seila e o Rogério estão mandando esse abraço. Mande um grande abraço aí pro doutor Silvio e família Boturi. Está muito feliz pela sua recuperação. Sou eu, Nadir Boturi. Está mandando um alô. Bom dia, Tony Cláudio. Desejo tudo de bom e bastante saúde para o doutor Silvio Dias. Rezamos muito por ele. Deus é muito bom. Aqui é a Vanderleia e a filha da Mariquinha, que trabalha na Santa Casa. Bom dia, Tony Cláudio. Sou a Regina Alves da Pratinha. Queria dizer ao doutor Silvio que amamos ele, que rezamos e continuamos a rezar. Agradecemos a Deus por ele nos ter atendido. Doutor Silvio, graças a Deus, está bom. Enviei votos do senhor para todos os irmãos, para a hora do seu... favor, Deus te deu a vitória, um abraço, gosto muito do senhor, da Marlene, fui sua paciente, fui muito bem atendida e muito bem cuidada, sou da fazenda São Geraldo, sua vizinha, tá dizendo aqui, não colocou o nome, que pena. O Narciso Ferreira também tá mandando um abraço aqui pelo WhatsApp, agora o Narciso Ferreira tem um WhatsApp, você já vê como que é, né, Narciso? Um abraço aí pra você, viu, Narciso? Silvinês também tá mandando abraços. Quem mais está mandando abraço aqui? Carmen, Antônio Cláudio, fala pro doutor Silvio que a Cidinha do Carmo Silvério está mandando um abraço e que rezou muito pela melhora dele. Tatiana também está mandando um abraço aqui, doutor Silvio. Valtinho Pedreiro, presidente. Presidente tem que respeitar, né? Antônio Cláudio, manda um abraço pro doutor Silvio, diga que estamos muito felizes com a sua volta. Muito obrigado. Cida Lopes também está mandando aqui um abraço pro senhor, viu, doutor Silvio? Que bom. E como é que foi a volta lá na Câmara na última terça-feira? Tranquilo? Foi tranquilo, foi uma reunião mais light, com pouca coisa para discutir, mas a Câmara está fluindo bem. Eu acho que temos discutido os problemas relativos à administração, todos com o intuito de ajudar, de melhorar. Então, e todo mundo bem consciente. Então, eu acho que essa Câmara vai executar sua tarefa de uma maneira boa, correta e eficiente. É mais importante. Essa Câmara e o Executivo, a gente vai colocar em prática o plano diretor, doutor Silvio? A gente já falou disso da última vez que eu esteve aqui no programa. E eu sei que é um grande sonho do senhor e talvez seja... O ideal, né? Mas muitas vezes no Brasil o ideal não sai do papel. O plano diretor, não sei se vale a pena explicar, não sei se todo mundo sabe, é um plano, como ele mesmo diz, que orienta, que dirige a administração pública, né? Ou que orienta os caminhos que a administração pública deve percorrer. É essencial para qualquer município. No nosso país é obrigação ter plano diretor só acima de 20 mil habitantes. Não quer dizer que não possa ter com menos de 20 mil habitantes. Aliás, todo município deveria ter plano diretor. Eu faço aqui uma reflexão que na década de 50, quando era prefeito, o professor doutor De Lourenço Neto, já tivemos o primeiro plano diretor, uma coisa inédita na região. Até meio que a nível nacional, né? A nível nacional, né? Foi feito com orientação de estudiosos lá do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, era lá que a cultura e os grandes acontecimentos eram por ali, né? Isso só para orientação do pessoal, mas ficou adormecido. Quando eu fui prefeito, eu fiz um plano diretor. Eu não. Eu contratei uma firma que foi a Unifeg, que elaborou um plano diretor. O plano diretor é feito em consonância, em acordo com os munícipes. Os vários órgãos representativos do município participam. Não é uma coisa estanque, imposta. É um plano discutido. É que as pessoas se esquecem, mas esse plano é discutido. E ele deve ser atualizado de 10 em 10 anos. Esse plano já tem que ser atualizado. Aquele plano lá de trás já não serve mais para nossa atualidade hoje. Ele foi feito. Ele vai ter os caminhos, em 2000, terminado em 2007. Eu fiquei até 2008. Terminou durante 2008. Não. Terminou em 2008. Começo de 2008. Não foi aprovado pela Câmara. Vale a pena puxar a orelha dos meus colegas. Vereadores à época. Eles aprovaram o aumento do salário naquela época, mas o plano diretor não aprovaram. Mas vamos lá. Depois, o próximo prefeito, que ficou dois mandatos, deixou adormecido. Colocou na gaveta e esqueceu. Sentou em cima. E agora nós estamos discutindo com o prefeito atual para que ele mande para a Câmara votar. E a Câmara está propensa a votar. Eu acho que assim que ele mandar, nós vamos votar favorável. Mas o prefeito nosso já entrou em contato com a Unifeg para fazer a atualização. Então, ele deve mandar do jeito que está, a gente aprova e a Unifeg já faz a atualização. Começa a atualização imediatamente. E os munícipes vão participar. Isso que é uma coisa importante. As pessoas, os guaranesianos, saberem, se organizarem em associações, em entidades representativas. E também não adianta qualquer um chegar lá e eu acho que é assim, eu acho que é assado. De achou, não vai ficar um plano de interesses pessoais. É algo de interesse coletivo. As pessoas confundem muito com eu quero, tem que ser do meu jeito. Nós, né? Sempre tem que ser o nós, né? Muito em toda administração pública, o nós vem primeiro que o eu. Então o prefeito deve mandar logo o plano diretor, a Câmara vai aprovar e vai já começar a colocar em prática, né, doutor Silvio? A reforma do plano, né? A revisão do plano E começar a colocar em prática alguns pontos. Depois de votado, é lei. O prefeito não pode transgredir o plano. E aí, quando eu vou te dar um exemplo simples e um exemplo para o povo de Guaranésia. Nos anos 80, o João Carlos começou a fazer um parque industrial à beira da rodovia. o que é muito importante. Sim. Um dos principais itens que se deve observar num plano diretor é o acesso, e o acesso fora da cidade. Mas as margens da rodovia, em cidades maiores, ferrovia, perto de porto, é assim porto, que funciona. É, como é que você vai botar uma carreta desses para rodar dentro da cidade, acabando com o piso, que o piso não é feito para tolerar isso aí. Então, um exemplo. O Narciso veio, começou um plano industrial junto das residências, com a narrativa de que ficava mais fácil pro operário ir ao trabalho e voltar para casa. Tá certo. É um ponto de vista. É um argumento. Mas isso tem que ser estudado por quem de competência. E pensado a longo prazo, né? A longo prazo e em todos os seus aspectos, os seus pontos principais. O que é melhor? Ficar perto da rodovia ou ficar perto da casa do indivíduo? E perto da casa do indivíduo é lixo industrial. Para onde que ele vai? É esgoto industrial. Para onde que ele vai? Então, tudo isso tem que ser visto. E no plano diretor, o plano diretor é feito por pessoas de competência. São engenheiros, urbanistas, arquitetos. Não é feito de orelhada, né, doutor Silvio? Não, vamos fazer desse jeito aqui, não é assim, é estudado. Estudado e discutido com a população. E tudo isso tem tecnologia envolvida. Não é? E hoje mais eu ainda, acho, né, que tem que ser assim. Isso não resolve. Um exemplo da minha época, muito simples. A ponte da Rebouças, todo mundo lembra disso aí, que rodou duas vezes ou três. Sim. E eu fiquei um tempão para conseguir fazer a ponte, porque tinha um financiamento. Eu esperei o financiamento chegar. Se eu fazer com recurso próprio, nós não tínhamos recurso próprio. E se eu usasse o dinheiro da prefeitura de outras áreas, eu ia parar com a educação, com saúde, como tinha outros acessos ao bairro que ficou, que perdeu a ponte, eu preferi aguardar o recurso. Foi, me desgastou politicamente, mas eu não ajo por aspecto político de voto. É político social, é diferente. Aí foi feito, por quê? Licitou, uma firma fez, não foi o nosso funcionário que foi lá e falou, eu acho que o buraco tem que ser desse tamanho. Se a gente fizer desse jeito aqui, colocar aqui uma madeira. Existe assim, tecnologia para isso. Depois fazer, que fez, né? Certo, não rodou mais. Tá lá firme e forte, né? Então, tem que ser feito. E plano diretor vê tudo isso. Abrange tudo. Enxerga tudo isso aí. Coleta de lixo, trânsito, parque industrial, residencial, loteamentos, tudo. Aqui é um tal de bota a valeta aqui, tira a lombada aqui, tira a lombada daqui. A gente passou por esse perrengue aí nos últimos dias. E o plano diretor vai ver tudo isso aí e vai colocar uma linha de prioridade, porque para nós, vereadores, isso aqui é difícil também, porque todo mundo quer uma coisa. Eu quero uma lombada na porta da minha casa. Na porta não, na rua da minha casa, mas um pouquinho pra lá da porta da minha casa. É assim que funciona. Já teve gente que reclamou porque o carro para, freia e faz barulho de noite, atrapalha dormir. Não, se for colocar na rua da minha casa, tem que ser um pouquinho pra lá. Eu particularmente, acho que não deve ter lombada em lugar nenhum. Põe um radar e multa, que é a única coisa que segura o nosso povo é dinheiro. Resolve o problema. Põe a mão no bolso do cara, resolve. A Marisa Coelho está parabenizando o senhor, mandando um abraço. Cristina Pellicer também está muito feliz em ouvir o senhor. Pedro Soldado também está mandando um abraço. Nair Augusto Honório também está te mandando aqui abraços. Elza Frank, Márcia e o grande Eldo Pratinha também está mandando abraços aqui. Robinho Perucini, abraço aí pro meu amigo Silvio Dias. Feliz em ouvir ele bem, Robinho Perucini. Minha mãe Maria, a Maria do Paleto, está te mandando aqui um abraço, está muito contente pela sua recuperação. O grande Jota Santos, nosso companheiro aqui da Pássaro da LFM também, está mandando um abraço para o senhor. Tony Cláudio, bom dia, aqui é a Fabiana, tive meu filho com 5 anos com o Dr. Silvio Dias, eu tenho 33 anos, sou gêmeo com minha irmã Fernanda, tenho mais 2 irmãos mais velhos e todos nós nascemos das mãos dele. Minha mãe está pedindo para você mandar um grande abraço a ele, ficamos muito felizes com a recuperação dele. A minha mãe é a Célia, esposa do grande Turiba, Jair Turiba, saudoso, que aí, infelizmente já não está entre nós, mas que também tinha uma consideração muito grande pelo Dr. Silvio Dias. Grande doutor. Fez até a música da campanha, me lembra aqui, grande Turiba. Oi, Antônio Cláudio, estamos muito felizes pela melhora do doutor. Rezamos para ele, ele cuidou muito bem da minha avó, Nilda, lá na Fazenda da Onça. Ficamos muito felizes aí, que Deus o abençoe eternamente, está dizendo aqui a nossa ouvinte. Daia também está mandando um abraço aqui. A Paula também está mandando um abraço. Marcelo Rosa, um forte abraço ao amigo Dr. Silvio Dias. Dr. Silvio, continue perseverando na aprovação deste plano diretor, pois vários pontos de nossa cidade, o PDS não tem direito ao acesso às calçadas públicas. Resolveria com o plano diretor, né? Silvio Dias, você está acompanhando os bairros da cidade? Ainda vai. Calma, calma, Giovanni Moraes. Ele vai acompanhar. Está dizendo aqui sobre os bairros, para o senhor acompanhar os bairros Eitum, Jardim de Renovação, enfim, alguns bairros aqui da cidade. Rose Cabeleireira, seja bem-vindo, doutor Silvio, estamos felizes com a sua recuperação. Deixa eu ver quem mais está mandando abraços. Cezinha, manda um abraço aí para o doutor Silvio, Cezinha e o Vando do Bar. Rogério da Silva, família Silva, mandando abraço para o doutor Silvio. Abraço para o doutor Silvio, muitas saúdes. Denise e Adriano Freidmel. Acho que é isso mesmo, está mandando aqui um abraço também para o senhor, viu, doutor Silvio? Ana Maria, Marcelina, abraço para o doutor Silvio. Bom, enfim, tem muitas pessoas aqui mandando abraços para o doutor Silvio. A gente está com o tempo aqui já quase estourado, doutor Silvio. Bom, hoje é folga, né, doutor Silvio? Hoje tem folga, né? Tem folga. Hoje é folga, né? Vai curtir aqui o. Temos FETEG em Guaranésia, né? Uma hora eu tenho serviço. Tem serviço? Tem. Então, já começou. Não folga, não. Mas, enfim, tem as comemorações aí do aniversário de Guaranésia. Está bacana essas comemorações, né? Bonito. Tá, gostou da programação, doutor Silvio? Muito. Vai ser uma comemoração muito bonita, extensa e muito interessante. Guaranésia merece, né? Nos seus 116 anos, né? Essa festa, né? Quero agradecer os nossos ouvintes, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes. São muitos que estão mandando mensagem. O Sandro vai emagrecer só de andar trazer cartinha pra gente. Maria Boff, Humberto Modesto, Águida, todos parabenizando o senhor, doutor Silvio, mandando abraços aqui especiais para o senhor. Vamos encerrar? Vamos lá, vamos encerrar, doutor Silvio. O que o senhor quer dizer para os nossos ouvintes? Meu povo de Guaranésia, meus guaranesianos, eu sempre me dediquei a vocês e eu amo muito vocês, tenho certeza disso. Agradeço de coração a solidariedade de vocês nesse pedaço difícil que eu passei e minha família também por ficar ao meu lado. O apoio de vocês foi muito importante para a minha recuperação e que eu vou dizer que vai ser uma recuperação de 100%. Então, sou muito grato à solidariedade de vocês. Doutor Silvio, muito obrigado por ter vindo aqui no programa, por dar esse recado e para toda a nossa população. Acho que tem de gente feliz hoje aqui, a festa vai ser até maior em Guaranésia depois da sua participação aqui no programa, viu? Saúde, recuperação, já, doutor Silvio Dias, infelizmente o rádio não tem imagem, né? Mas o doutor Silvio Dias está ótimo, né, Sandrão? Está excelente, olha lá. Valeu, doutor Silvio, muito obrigado pela participação. Agora, quando o senhor voltar aqui, a gente vai voltar a discutir política. Grande abraço, doutor Silvio. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.